Ele teve um sonho especial, mas ao despertar, uma grande decepção. Pois mal abriu os olhos e deu de cara com quê? Com as grades da prisão. Mais um dia triste e com pouca opção. Se não se ocupar, é roubado pela depressão. Nesse lugar não se ouve falar de amor, pois só se alimentam sofrimento e dor. Pra ficar vivo é preciso ter sorte. O ambiente é pesado e tem cheiro de morte. Casa de detenção, sinônimo de grades, muros e solidão. Casa de detenção, sinônimo de grades, muros e solidão. Casa de detenção, sinônimo. Muitos deles sequer são visitados, que por familiares foram abandonados e se encontram na lista do esquecimento, pois infringiram a lei. Esse é seu pagamento. Rejeitados pela sociedade, seu emprego garantido é a criminalidade. Conscientes, porém, que se rodarem, voltarão para o inferno que é atrás das grades. Tendo então que se conformar que quatro paredes e grades são o seu lar. Casa de detenção, sinônimo de grades, muros e solidão. Casa de detenção, sinônimo de grades, muros e solidão. Casa de detenção, sinônimo. Se disseram pra você que seu caso não tem solução, conheço alguém que transforma coração, que perdoa todos os seus pecados e além do mais te dá a salvação. Seu nome é Jesus, o Salvador. Seu estoque é infinito em misericórdia e amor. Casa de detenção, Jesus é a única solução. Casa de detenção, seu corpo preso, mas seu espírito livre então. Casa de detenção, Jesus é a única solução. Casa de detenção, seu corpo preso, mas seu espírito livre então. Casa de detenção, Jesus é a única solução. Casa de detenção, seu corpo preso, mas seu espírito livre então.